correto, 923, Champrosa. Olá. Solo Chanel 6311, Francisco, escuta, bom dia. Bom dia, 6311, prossiga na Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. E a Alfa mantém a posição antes da Juliette, 6311. Web 5811, cópia. Chanel 6225, livre de decolagem, pistão no zero, vento 120 graus com 089. Vente, livre a Chanel. Decolagem da 620, autorizado Brasília, Apezulu 17, decolagem da 10 direita, gole, transição ofito, controle na frequência 119.8, aciona 5134. Autorizado para Brasília, nível 380, via Apezulu 17, decolada 10, primeira curva direita, saída é gole, transição ofito. Controle 119.8, transponder 5134, TAN 3304, chamará para o pushback. Correto, 3304. 4299, cópia. Da escuta, 4299. Campinas no 360, autorizado. Dael, Leda, após Leda, Bride. Após Bride, Apezulu no 6 e após, conforme a rota do plano de voo. Controle 119.8, 5133, aciona. 3-0, autoriza atenção para Campinas, rota conforme plano de voo, decola da Salvador 310 na saída da El Leda, Leda Bridge, autoriza o 16, rota conforme plano de voo. 119.8, controle 5133, transponder. 5133, confirmando o transponder, a curva direita após decolagem. Chame para puxa acionamento. Tá legal, curva direita após decolagem, 5133, transponder, ciente 429 da Azul. 225, decola 114, controle 119, decimal 8, tá bom, bom dia. 119, decimal 8, atinamento 225, bom dia, senhor. 210, modificação na 240, milhas de Salvador. 259. Chamará para o táxi autorizado, tá? 3259. Atinamento 6312 para o táxi, 135, a bordo Aracaju, 2:50. Autorizado até o ponto de espera, 6312, a torre 11895, 1014, o ajuste. 11914, grato, tá bom. Puxa, 6311, ingressa na Juliette, portão 01, observando a companhia que está iniciando o táxi. Entrega 01, aguardando o tráfego da companhia, 6311. Passarei 2223, decolagem da pistão 0, vento 120 graus com 109. Decolagem 2, 4 a bordo, está mantendo 510, vento litoral. Vente Guardião 07, condições visuais. Reporte sempre convenções, Guardião 07. Final, centro de convenção, guardião 07. Controle, copiou, guardião 07. Gente, frequência ali para a coordenação em curso, guardião 07. Pode. Autorizado Conquista 260, decolagem 17 direita, agora leval direto, 1198, 5122, o Sierra 9 BB. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, contato da cruzando 1000 pés, sobre o nível de voo 260, saída agora leval. Agora leval, subindo ao 260, 2223. Estimativo, só confirmando a saída que eu não copiei muito bem, teve uma chiado na transmissão, é gole, leval, direto. 5 a bordo, chame a torre 11895 para acionamento táxi. Linha do ponto 6312. Both the park control, Ocean 6225, and the request heading 305 by weather division. Bom dia, Salvador, bom dia, tá passando lá no Yankee India. Request fire direct Momo intersection or Alva intersection 6225. Ajuste agora 10, 15015. Certo, vai cruzar final, fazendo 2 milhas. Papapá, Mike, Eco Delta, frequência livre para coordenação de tráfego. O trip 5221 está pronto para push e acionamento, posição 13. Na remota, aguarde só um instante. Aguardando. Papa Tango, aguarde o instante. Decolo 19, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, até já. Romeu Yankee India, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 120 graus com 09 nós. Sente pouso autorizado, Romeu Yankee. 06 da Puca, Aracaju. Puca Aracaju 6312. Campinas, alternado, e 3 e 4 e 30. Táxi via pátio, Índia, para o ponto 010, a torre 10895, 1015, o ajuste agora. Pátio, Índia, pistão no 0, para o nosso final. O trip após o tráfego da TAN iniciar o táxi, está autorizado para push and taxi. Após o TAN inicia o trip 5221. O meu papatão confirme o setor que afasta, quantas milhas e o nível. 99 das vezes estamos no 8, volta para o meu estacionamento. Sim, só o estatio 4. Copie o Papatanga, aguarde cópia. O azul 4299 na posição 8 vai aguardar push, já liberei o tráfego da remota. Tá legal, aguardando o 4299. Abaixa 4861, Salvador. Desliga, então. Chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundário 1288. 7288, bom dia, obrigado. O controle em 1198, a torre na frequência 11895, Romeu Papatango. Guardião 01 no momento. Tá legal. Guardião 01 na escuta do passageiro 2223. O Web 5811, Guarulhos 380, Aperuísque 50. Decola da 10 direita, da El Leda, após Leda, Bidev. 1198-5144. Corrigindo o transponder 5144. Correto, Web, chame pronto pro posto de acionamento. Tripe 5221, pronto para o táxi, POB 57, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Salvador 57, 4 horas. Afirmo. Táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 118.95.015, o ajuste tripe 5221. Via Pátio Índia, 118.95, ponto pronto, 1015, tripe 5221, obrigado, bom trabalho. Azul 4299, coordena equipe de solo, tripe vai passar retaguarda, tá livre o push. Cliente autorizado por pushback, coordenação, tripe livre. Obrigado, manda pra 259. 259. Positivo. Nada, bom. Fire Control, stand 6225, passing, Sanet 150. Sanet 6225, call redistance on frequency 12545, if unable, 12665, bye bye. How can you count on 125.45 and unable 26.85, stand 6225? Salvador, bom dia, stand 3602, informação. Silo. Stand 3602, acima a identificação, desce a 5 mil pés, na Flor de Mares, chegada a Mares, Stand 3602. Flor de Mares, 050, Stand 3602. Salvador, bom dia, o trip 5221 está pronto no ponto de espera. Trip 5221, a Lima tem capacidade no zero. A Lima tem trip 5221. Patango, deve acionar, deve acionar, chame táxi, o Patango. Passaredo 2223, centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundário 128, decimal 8. Decimal Recife 260, 288, 2223, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, está 3859, cruza agora 1400, Dael, transição Leda. Está 3859, contato radar, cruzando sobre a nível 3820, preciso da Euleda. 380 da Euleda, 3859. O Chané 6312, cruzando agora 170. O Chané 6312, confirme. Positivo, cruzando 170 na proa de jump. Gente, o Chané 6312, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. 2545-2085, tem um bom dia. Boa. Dia ponto espera 118.95.015. O azul 4299. Positivo, então vai via Pátio e Índia. Só corrigindo a nossa economia 4.50. Stand 3304, mantenha a posição no portão 612, não inicie o pushback agora. Mantenha a posição no 612, 3304. Estou ciente do, da autonomia do azul 4,50. Após o azul, está livre o pushback. O azul vai passar a retaguarda. Após o azul, a retaguarda está livre, o TAN 3304. 221, decola 27, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 119,8, grato, bom dia, trip 5221. O Guardião 01, confirme, irá para Bonfim para pouso. Previsto mais uns 3 minutos, só que aguardando a autorização do controle. Guardião 01, reporte em Bonfim para o toque de metida. Tá bom. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5221. 221, bom dia, contato da estabelecida na decolagem, estabelecida nível de voo 200, saída Gol Eval. Nível 200, saída Gol Eval. Por gentileza, senhor, há possibilidade de liberar o trip da restrição? 5221, seguindo restrição da saída. Ok, vai manter a restrição, trip 5221, obrigado. Romeu. Romeu, você vai informar 2 ou já informa agora? 2 a bordo, a torre 185 prossegue, bom. Romeu Oscar, bom dia, liga acionamento de táxi. Torre, Salvador, bom dia, do 4299, próximo ponto de perdão, 0, bom. Ali mantém o 0, aguardando para decolar. Ali mantém o confirme. Autorização Guarulhos. Não tô conseguindo entender a mensagem, faça o cheque de equipamento. Autorização Guarulhos. Afirmativo, Guarulhos, aguarde cópia 63 do nome. Muito obrigado. Vitor Juliette, aguarda o instante. Salvo, Salvador, o F-59, posto de estacionamento na posição 9. Posição 9, livre e chame táxi. Depois chame. Pena 15 milhas? Estimativo, irá cumprir a restrição da tarde? Ok, na presente configuração vamos cumprir a restrição, trip 5221. Guardião 01 02, autorizado descer a 2000 pés, QNH 10115, autorizado final do segmento ILS 2. Tem via para 2000 3602. 3304 com 1975, 4 horas alterna com via. Confim, 4 horas, 175. Táxi via Tati 1, Índia, no ponto de história 18.95, 1015. Lembra do táxi via Tati 1, Índia, ponto de espera 118.95, TAM 3304. Salvador, esse é o nível 050, chegada máxima. Confirmando o transponder 5936. 5146. Quer aguardar a liberação do controle? 10, curva estreita. Dael 198 ao controle, 5146 transporte. Correto, o Xené, chame para push acionamento. Obrigado. Pushback acionamento 1923, posição 5. 1923, aguarde o instante para push. Vai dando. Zero, chegada Mário, 1888. 926. Alfa Vitor Juliette, voo local, TGL Veracruz, 1 mil pés, corredor Axé. Decolagem no 7, curva direita. Controle em 1198, a torre em 11895, aciona 0151, Alfa Vitor Juliette. A 3259, centro Recife, na frequência 1251, no secundário 1288. 251-288, bom dia, tá? Controle, o Papa Romeu, o Serrano, eu vou com você, escuta, aqui o Guarapá. Romeu Serra, 90 Vito, controle. Estou na sua escuta. 90 Vito, mantém para o hotel cruzar o nível de voo 060, aciona transponder 5122. 5122, mantém o 060. Livre acionar, aguardando para o ataque. Guardião 01, controle, prossiga. Sente condições visuais, reporta para ele, Guardião 01. Está com 148 a bordo, 4 horas e 15, alterna com 15. 15, com fins, 148. Táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, a torre 1895, 1015. Observe o grupo está puxando na posição 5. Ok, vai prosseguir via Pátio e Índia, no ponto de espera, torre 1895. Está visual com o gol puxando ali. E o ajuste 1015. Bom dia e bom trabalho. Fazer decolagem, vamos manter a proa até o 0.0429. Livre decolagem no 021, 30 graus com 08 nós, azul 4299. 4299. Agilizando, imediato. Nossa, livre decolagem, ano 7, o ventão no 30 graus com 08 nós, agiliza. 0496. Salvador, bom dia, tá 3602. 3602, continua a aproximação, aguardando pista livre, bom dia, ajuste no 0, no 5. Aguardando pista livre. Azul Lima tem cabeceiro 17. Decola os 37, controle 119, decima 8, bom voo, bom dia. 19-8, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, com 08 nós. Livre pouso, pista 10, tá 3602. Kilo Romeo Oscar, decola aos 38, chama controle 119, decima 8, tem um bom voo, bom dia. 19-8, Romeo Oscar, obrigado. Estabelecido, fomos orientados a manter a proa até 5.000, positivo? Manter a proa até 5.000, após direto Leda. Tendo a proa até 5.000, depois direto Leda, 4299, vai subir para 360, obrigado. Controle, bom dia, o Kilo Romeo Oscar. O voo vai seguir o Web, ok? Fica no pátio, no ponto de espera 895-1015. Confirma a solicitação, quilômetro Oscar. Autoriza voo direto 2500 pés. Eu livre táxi, porto para ingresso no 7. Quilômetro Oscar autorizado direto destino 2500. 2500 na proa 251, quilômetro Oscar. Quilômetro Oscar, reporte passando através do farol da barra. Reportarei, quilômetro Oscar. Azul 4299 da presente direto, Leda. Da presente, Leda, 4299. No solo 39, direita 1219, solo, bom dia. Direita 1219, obrigado, bom dia. Contará bom pouso, 01. Trip 5221 no Recife, vai São Salvador. Na sua escuta, trip 5221. Confirme seu chamado de pouso e conquista. 1219, estimado em conquista, trip 5221. 1219, copiado. Portão 07, tá? 3602. Confirmando o portão 07. 07, 3602. Eu acho que foi turno 1, mas tem quanto espera? Quanto tempo, posição? Dirigindo 050, igual 982. O 1982, desce a 2. E o PES QNH1105, no autorizado final do ILS-X-Ray. Gente, 2000, portão estabilizado ILS-X-Ray. T04, livre decolagem da pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem, só 3304. Web 5811, após a rolagem 2-2, ali mantém cabeceiro no 0. Mas a empresa de mantém essa coisa não. O papão meu CA novembro Vitor, Salvador. Escuta você. Estimar de pouso e conquista, por gentileza. 1-2-0-1-2-1-5. Patango, livre decolagem da pista no 7, o vento 120 graus com 09 nós. Tango, ajuste a decolagem após curva esquerda, efetou o cruzamento no ponto médio da pista no 0, ok? T04, decola os 4-2, controle 119, decimal 8, então bom voo, bom dia.